Eu quero isso, Senhor. Eu quero me levantar e ousar declarar o que às vezes nem eu estou sabendo direito. Meu Deus, como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou falando isso? Como é que eu estou pregando isso? Como é que eu estou crendo nisso? Como é que eu estou descansando? Se aqui dentro tem um ser carnal, aflito, angustiado, é a força do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Eu quero também, Senhor, semear financeiramente. Nós vamos entrar nos dias de tabernáculos. Nós vamos trazer no aniversário da igreja uma oferta especial de gratidão. Você vai separar nesses dias. Eu quero levantar uma oferta como eu nunca fiz na minha vida. E ela vai ser, Deus, uma semente financeira no teu reino. Irmão, você só faz se quiser. Você não precisa achar nem pensar nada. Você só faz se quiser. Mas se você for fazer, faça ousadamente, atrevidamente. Eu quero experimentar, não apenas levar uma oferta, mas ser um testemunho vivo e uma testemunha viva de que funciona no reino de Deus, funciona. Ele é o meu provedor, Ele é quem me dá sementes e Ele é quem faz a minha semente frutificar na terra, porque a palavra do Senhor diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu decido crer na tua palavra, eu decido proclamar a tua palavra, eu decido semear a tua palavra com minha voz, com minhas atitudes, com meu descanso, eu decido olhar de outra forma para as circunstâncias que estão à minha volta e crer e agir que tu és o meu provedor. Tu és o meu provedor. A minha vida não vai ser uma vida de testemunho, porque Deus milagrosamente veio e abriu uma porta e fez alguma coisa. Eu não quero isso, Deus. Eu não quero isso. O que eu quero é que eu seja um testemunho vivo de que tu és o meu provedor. Tu me dás sementes. Esse relacionamento meu com o Senhor, que vai ficando cada vez mais natural, mais direto, mais intenso, ele vai crescer cada dia mais, vai ser um testemunho vivo para as pessoas que estão à minha volta, e vai ser um testemunho vivo da tua glória, da tua honra, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, com seus olhos fechados, coloque diante do Senhor qual área da sua vida você precisa semear. Alguns estão semeando no estudo. Alguns precisam semear na fidelidade do dízimo, na abundância da oferta. Alguns precisam semear no coração sensível para o necessitado e carente à volta. Alguns precisam semear no tempo de relacionamento com as pessoas. Senhor, onde eu preciso semear? Senhor, será que eu estou desperdiçando minhas sementes num lugar errado, de uma forma errada, com coisas que eu não deveria? Porque Salomão diz: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E o Senhor vem e diz, através de Paulo aos Coríntios: aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E num contexto como este, Paulo disse à igreja em Filipenses: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Convido você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no Salmo 37. Leia comigo o Salmo 37. Tenha uma Bíblia. Use sua Bíblia. Mergulhe na palavra. Tenha prazer em ler as Escrituras. Seja alguém que tem como prioridade de livro a Bíblia. O Salmo 37, a partir do verso 3, diz assim: eu quero pedir que você leia em voz alta, do jeito que está na sua Bíblia, leia na sua Bíblia. Se por acaso você vai trazer a Bíblia a partir do domingo que vem, leia hoje na tela. Mas não fique sem Bíblia, não fique sem Bíblia. E agora, nesse momento, não fique sem ler. Vamos ler todos juntos. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meu dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Deus é o seu provedor? Deus é mesmo o seu provedor, irmão? Você pode colocar um alvo, um propósito agora: quando me vier a aflição, quando me vier a preocupação, quando me vier a dúvida, eu quero ir para a palavra, eu quero ler os textos do Senhor, eu quero ler as promessas e os decretos do Deus Altíssimo, e eu quero descansar nele, eu quero esperar que as sementes que eu estou plantando, eu vou colher fruto. E, Senhor, se eu não estou plantando, eu decido ser alguém, porque confia, que prioriza plantar as sementes de Deus. Eu quero semente do meu tempo, semente do meu conhecimento, semente das minhas capacidades, semente dos meus recursos materiais, dos meus recursos financeiros, sementes do meu tempo, sementes do meu relacionamento, sementes de tudo que o Senhor mesmo dá, porque diz a tua palavra que o Senhor é quem nos dá sementes, o Senhor é quem nos criou. Tudo vem dele. De quem você veio, Isabela? Dela. Está ali a mãe da Isabela. E a sua mãe não está aqui, mas você pode dizer: eu vim da minha mãe. Minha mãe veio da mãe dela. A mãe dela veio da mãe dela. E tudo que tem vida veio de alguém atrás. Irmão, até pensamento vem de outro. Por que você está pensando nisso? Por causa daquele outro pensamento. E por que aquele outro pensamento existiu? Por causa de outro pensamento. E porque o outro pensamento existiu? Por causa daquela outra realidade. Não há nada nessa terra que não esteja ligado a alguém ou a algo anterior. Nada. Nada, nada, nada. A natureza, os fatos, minha vida, sua vida, nada. E se você continuar fazendo a análise, se você continuar gerando a história, aonde você vai chegar? Se eu começar a pensar em de onde vêm esses meus pensamentos, se forem pensamentos bons, se forem pensamentos da palavra, eu vou chegar nele. Se você continuar fazendo a sua genealogia, você vai chegar em Adão, e você lê a genealogia de Jesus em Lucas, e por último diz assim: e Adão, filho de Deus. Qualquer um de nós, e qualquer coisa viva, e tudo que temos, até mesmo as coisas inanimadas que criamos, se nós formos fazendo a história de volta, nós vamos chegar nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então eu não posso pensar isoladamente, então eu não posso viver isoladamente, então eu não posso buscar recursos com a minha própria força. Eu preciso fazer esse caminho de volta e me lembrar: ele é a fonte de todas as coisas, ele é o provedor de todas as coisas, é dele que vem tudo que tenho, tudo que sou, é dele que virá tudo que preciso, é dele que virá tudo que serei, é dele que vem tudo. Então, Senhor, eu decido, em nome do Senhor Jesus, descansar em ti. Levante as suas mãos, levante a sua voz, fale com ele, declare: Senhor, eu quero aplicar. Quando eu me lembrar daquela ansiedade, daquela angústia, daquele tempo, daquele momento difícil, eu quero me render, eu quero me dobrar, eu quero te adorar, eu quero te buscar, eu quero, Senhor, me encher da tua palavra, eu quero, Senhor, eu quero, em nome do Senhor Jesus.